vida, de andar perdido na vida, sem rumo e sem direção. Chega, você é jovem ainda, existe uma rosa tão linda dentro do seu coração. Você vai receber muitas bênçãos e luz no momento em que Jesus tocar você. Eu também já sofri assim, já fui na vida um perdedor. Depois que Deus tocou em mim, passei a ser um vencedor. Eu também já sofri assim, já fui na vida um perdedor. Depois que Deus tocou em mim, passei a ser um vencedor. Existe um porto seguro na mão do nosso Senhor. Chega, esse é o fim da estrada, final de uma jornada de sofrimento e dor. Você vai receber muitas bênçãos e luz no momento em que Jesus tocar você. Eu também já sofri assim, já fui na vida um perdedor. Depois que Deus tocou em mim, passei a ser um vencedor. Eu também já sofri assim, já fui. Um vencedor.